prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abra coração, que não sabe mentir. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Está começando aqui na sua rádio mais uma edição do nosso programa Máquina do Tempo. Nessa segunda-feira, dia 8 de julho do ano 2013, vamos viajar uma hora trazendo as lindas canções, aquelas que viraram febre nos anos 60, 70 e 80. Vão desfilar aqui na sua rádio, na nossa Máquina do Tempo. Ligando agora e viajando com as lindas canções. Aumente o volume, porque está no ar o nosso programa Máquina do Tempo. Para começar o nosso primeiro bloco agora, vamos trazer a primeiríssima de hoje. Nesta segunda-feira, vou trazer o som de ABBA, a música Game Game. Máquina do Tempo. We'll be right back.

guaias, guaias. Baby, Máquina do Tempo. Sucessos imortais. Got me. Clássico de Diana Ross, Upside Down. Você ouviu aqui no nosso, na nossa máquina do tempo, que com certeza faz você relembrar, voltar ao passado. Vamos mais um intervalo? Desligando e já já religando aí pra você, trazendo muito mais aqui na nossa máquina. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui, no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. De volta aqui na sua rádio, na nossa Máquina do Tempo. Você está viajando e curtindo as lindas canções dos anos 60, 70, 80 e 90. E vamos trazer agora o som de Donna Summer, Heaven Can Knows. Sucessos imortais. Máquina do Tempo. We were always meant to be. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Tá aí, você ouviu Evelyn aqui no nosso programa especial pra você na sintonia aqui na sua rádio. Que peninha que está terminando, mas agradeço pelo carinho da sua audiência. Estaremos de volta amanhã na terça-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário e nessa mesma rádio. Espero que você tenha gostado da nossa programação de hoje. Eu tô indo com Deus e com Ele você fica. Um beijo no coração, um abraço na alma e até mais. Tchau, tchau.